Mas o gato não morreu. Dona Chica assustou-se com o berro que o gato deu. Assentada à chaminé, veio uma pulga, mordeu-lhe o pé. Ou ela chora, ou ela grita, ou vai-se embora, pulga maldita. Ou ela chora, ou ela grita, ou vai-se embora, pulga maldita. Fui ao jardim da Celeste, giraflé, giraflá. Fui ao jardim da Celeste, giraflé, flé, flá. O que foste lá fazer? Foste lá fazer giroflé, flé, flá. Fui lá buscar uma rosa, giroflé, giroflá. Fui lá buscar uma rosa, giroflé, flé, flá. Para quem é essa rosa, giroflé, giroflá? Para quem é essa rosa, giroflé, flé, flá? É para a menina Ana, giroflé, giroflá. É para a menina Ana, giroflé, flé, flá. Fui ao jardim da Celeste, giroflé, flé, flá.